Uno, dois, cinco, décima um, dois, cinco, décima um, Sou 344, sou a luz 28, língua direita, chamei 1, 2, 1, décima 9, só. 2, 1, 9. controle Salvador, boa noite, São Passago Lima, Hotel, Hotel, transporte de enfermo. Quem tem informação, ó? Passago Lima, Hotel, Hotel, sendo identificação, disparativa 050, da Prod Itap. Prod Itap 050, Lima, Hotel, Hotel. Trolley Salvador, boa noite, AZ2782, na experiência. AZ2782, boa noite, autorizado em direto ITAP, reporte para descida. Direto ITAP, Chapanel, chamarem para descida. Tá passando Lima, hotel, hotel, desça para 2000 pés, a gente chama 0 no 6, autorizado sinal ILSXA, reporte estabilizado. 16, autorizado ILSXA, vai reportar estabilizado, Lima, hotel, hotel. Confirme a descida para 2000. Afirmo, tá passando Lima, hotel, hotel, canceladas as restrições de altitude, desça para 2000 pés. Gente, Lima, hotel, hotel. Salvador, boa noite, eu tô 38 no fim. Diga. Tá aproximando quando espera pronto. 138, no 5 autorizado a alinhar e decolar custando 0, vento no 30 graus, 09 noite. Alinha e decola custando 0. Controle Salvador, muito boa noite, o Janeiro 6313 para informação Alfa. Janeiro 6313, boa noite, autorizado via chegada Bonf, nível de voo 050, a gente chama 0 no 6. 050 0 1 6, via Bonf, autoriza, da presente direto à posição Bonf. Na minha 313, inicialmente mantenha a chegada, inicialmente número 3 na aproximação. Sim, seu senhor, 63, número 3. Alô, passo controle, o 3895. Controle 2-0-54. Ok, gente, uma boa noite, obrigado. Nossa, muito boa noite, Altair 3-0-5. Altair 3-0-5, boa noite, contato radar, suba para o nível de voo 340, após 2.000 pés autorizado direto Leda. Ok, após 2.000, autorizado Leda, posição para o 340 autorizado, 3-0-5. Boa noite, Oceanero 6310, ponto espera pronto, da 10. Já 310, autorizado, Allende colapso no 0, vento 1, 30 graus, 07. Allende cola 90, 6310. Delta descido, azul 2782. Azul 2782, cancelada as restrições de altitude, desça para 3.000 pés, ajustando 0 no meia. 3.000, 3.016, obrigado. Tô Leotran, 3.85, solicita desvio à direita por 4 linhas, 3 linhas agora para evitar uma formação, por 220. Centro do desvio está 3.85. Obrigado. Autoriza pro de ótima, ou pro 3815? Aguarda a coordenação, tá 3815. Aguarda a coordenação, permanece no desvio, 3815. Oceanero 6303, desvia direito da rota, pro 235. Gente, dos desvios, Oceanero 6303. Então, 3815, autorizado direto Motiva. Motiva na Proa, 3815, muito obrigado. Controle de voo 1-2-0-8. Controle 1-2-0-8, boa noite. 1 no nível de voo 060, ajuste no 0 no meia. 060, 0 no meia, via voo MEC 1-9-3-3-0. Controle Salvador, boa noite, Oceanero 6310. Oceanero 6310, boa noite, contato radar, suba para o nível de voo 350, saída PUCA. 350 na PUCA. Estabilizado, Loki, o Lima Hotel. Papatango, Lima Hotel, complexo sinal, Sumi Torre, Uno 18, decimal 95. Uno 1895, graças, bom trabalho. Azul 2782, voe direto Duna, desça para 2.000 pés, autorizado sinal ILSXR, reporte estabilizado. Mano Duna, reportaria estabilizado, 2782. É o repórter buscando. Confira. 2782, se tiver condições, mantenha a máxima velocidade que puder até a próxima duna para o sequenciamento. Aham, senhora, vamos manter. Lima Delta. Delta autorizado, pouso pista no 0, vento no 30 graus, 0 menos. Livre pouso pro Lima Delta, Machado Travado. Confirma o vento pro Lima Hotel, tem alguém direito? Vento 130 graus, 079. 139. Vai ter uma 3 lá na proa de ponte. Tem, questionar minha 3163 após os vídeos autorizado pelo. Após os vídeos do apelo, minha 3163. Tá 3815, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. Tá 3815, chama no centro Recife, 251, alcance negativo 2835. Obrigado, uma ótima noite. Boa noite. Good evening, 10996, and taxi Bravo, holding short of runway 10. 0096, clear line up and maintain runway 10. Clear, clear, line up and maintain runway 10, go 10096. Minha 313, cancelada as restrições de altitude, desça para 3.000 pés, ajuste 10 no meia, redução de velocidade para 2.10 mais. Ok, descendo para 3.000 pés, 10 no meia, cancelada as restrições de altitude, reduzindo a minha 313, obrigado. Conduzindo a sinal 9, confirma o empate. Baixo 5, direito 2.10. Zero 96, clear takeoff, runway 10, 130 degrees, 079. Clear for takeoff, runway 10, go 10096. Oceano 6310, Sano Centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Confirmando 6310, 126 decimal 85, 45. Boa noite. Com o Salvador, boa noite, Rio 5974, sente da informação para Rio 5974, boa noite, autorizado via chegada BOMF, nível de voo 050, ajuste chama 096. 1016, autorizado 050. TAM 3305, canceladas as restrições de altitude, desça para 4000 pés, ajuste chama 096. 4000 pés, 1096, livre das restrições, TAM 3305. Salvador, departure control 1096, good evening, passing 2000 on normal departure. Go 1096, way the contact, left at level 370, moment departure. 370, moment departure. Ma'am, please, any chance we can fly the next two cargo below for a change to section to avoid weather? Estabilizando o localizador, 2782. Azul 2782, complexo sinal, chame torre 118, decimal 95. 2795, obrigado. Loma 096, clear deviation. Clear to deviate, Loma 096. Oceania 313, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILSXA, reporte estabilizado. Desce 2000 ILS, reporte estabilizado, 3013. TAM 3305, da presente, autorizado direto à posição Duna. Da presente, pro de Duna, TAM 3305. Control 1096, we inform that we have to maintain heading 345 for about 20 miles, and then we'll be able to fly that at 213 intersection. Roger, go 1096. Go 1096, vectoring to avoid traffic, turn right in heading 040 and stand by to fly proti position. Right, radio vectors right turn heading 040, will wait for your vectors to fly to 14 to section 1096. O 1973, decolar 208, controle Salvador 20.8. 208, 973. Tá até autorizado, cruzamento 17, 45. Oi, senhor, tem reduzido agora, Oceania 6303. Controle, voo 1973, decola Salvador 1. Bruno 973, contato radar, suba para o nível de voo 360 após 2000 pés, autorizado direto Leda. 72000 Leda, voo 973. Localizador, 6303. Oceania 6303, complexo sinal, chame torre, 118, decimal 95. 18.900, chegado, boa noite. Boa noite. TAM 3305, desça para 2000 pés, autorizado final ILSXA, reporte estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado ILSXA, TAM 3305. Controlador, boa noite, João 63, zona 3, da UCNF, LS, da 1, na 0. 13 no 3, boa noite. Continua a aproximação, é porta visual, campo. Porta na pista, seca. 172, solo 1-0, liga à direita, solo 219, podia confirmar a pista contramolhada? Solo 02, direita, solo 219. Gol no 973, Sam Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 251-2835, 973. Rio 5974, redução de velocidade para 2109. Velocidade 5974. Volta 3305. Tá 3305, complexo final, chame torre, 118 decimal 95. 118 decimal 95, tá 3305. Obrigado, boa noite. Boa noite. Veio 5974, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado 2000 pés, reportará estabilizado na final do X-Ray 5974. Salvador, boa noite, Santre 305, final, pista 10. Santre 305, reporta visual campo, pista úmida. Reportará, Santre 305. Salvador, boa noite, Azul 4298, descendo a 1 50. Azul 4298, oceano identificação, desça via chegada Bomédio 1 para nível 050. Via Bomédio 1 para 050, Azul 4298. Estabilizando o final 5974. E 5974, complete sinal sistema de torre, 118 decimal 95. 1895, boa. Em Salvador, Rio 5974. 5974, continua a aproximação, reporta visual campo, pista úmida. Reportando visual campo, pista úmida. Bravo 5974 avistou com 1.550 pés. Risco 974, autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus, 089. Sente livre pouso, 5974, baixo Rio 5972, boa noite, autorizado chegada bom, se desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no meia. 4 mil pés, no 0 no meia, Rio 5972. Azul 4298, autorizado Duna, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no meia, autorizado sinal LSXC, reporte estabilizado. Duna, 2 mil pés, 1 0 1 meia, autorizado LSXC, azul 4298.